Chega junto, Davidson! Bora, Cassiano! Temido. Imponente. Imponente. Majestoso e voraz. Búfalo do Marajó. A evolução. Apresentando agora o maior show de aparelhagem do Brasil. Telões. Bora, Clígia! Luzes. A fera é solta. O animal já enfurecido, o animal já estressado, e pra dominar essa fera e levar todo mundo à loucura, vem pra cima, Maestro Davidson! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. E aí? Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Três, dois, um, é agora! Everybody's going to the party, have a real good time. E doido o bagulho, garoto! It's all blowing up the sunshine. Bora, bora, bora, bora, bora, Sasaki Show! You wanna keep bass, bass, bass? Vai pra cima, meu animal! A evolução! Eu falei pra cima! Pra cima, maestro! Pra cima, maestro! E quem tá solteiro? Pra cima! Só quem tá solteiro joga a mãozinha aí em cima! 3, 2, 1! Vai embrasar o bagulho, bora! As mãozinhas pro céu aí, só de quem vai chegar em casa muito chapado hoje. Joga pra cima, torcida do Paysandu, a torcida do Clube do Remo. Bora, meu animal! Bora que o bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! É só catugadão, catugadão, catugadão, catugadão, catugadão. banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Bora, bora, bora, bora, bora, botando pra cima, botando pra cima, botando pra cima, pra cima, pra cima. É o animal da Lapa e doidando o cabeção da galera. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E a periquita! E bola pra frente, rata a periquita. Periquita boa, a periquita boa, a periquita boa. Lá em cima da rolar. Obrigado com todo o carinho de todo mundo que já marca a presença hoje aqui com a gente na Lapa pra curtir o nosso animal. Falou do Marajó! Só no comecinho, tem muita coisa ainda pra rolar, a galera vem chegando. Você na parte externa também pode chegar junto e adquirir seu metro quadrado pra curtir juntinho com a gente hoje aqui na Lapa, hein, galera? O animal vai botando pressão! Ai! Ai, ai, ai! Ai, DJ, isso não é legal. Meu geral, o Merendi! Davidson. Acima do normal. Hoje também comemorando o aniversário do meu grande amigo Carinha Top. Ele tá comemorando aqui do nosso ladinho também. Obrigado, Carinha! Ele trouxe o Dentinho hoje, meu irmão. O Dentinho e a primeira dama. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Danielzinho da mídia também, obrigado pela, pelo carinho, garoto. A família sem noção, tá todo mundo com a gente. Vai pra cima, meu bumbum, falou! Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, só quem torce pro Bicola, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, e a torcida do Clube do Remo faz barulho, joga pra cima, joga lá em cima, 3, 2, 1... da Friburgo também fechado com o animal aqui no setor. O meu parceiro Carinha Top tá comemorando com a gente seu aniversário hoje no animal. Alô, Carinha! Tamo junto, garoto! Vai! Por ali com a gente também, meu grande amigo Frank, velha guarda. Alô, Frank! Grande abraço pra você, meu irmão. Obrigado pela vinda, garoto! Comemorando aí o aniversário da sua esposa, a dona Carla, parabéns! O quarteto Wi-Fi de Guaraci também, obrigado pela vida! Os moleques da Baixada aqui com a gente no animal! Bora lá, pô! Alô, André Vieira! Aqui na área! Coutinho da Sangue também, ele e o meu parceiro! O Mesquita, meu irmão. Há uma operação nesse nariz, hein, Mesquita? Bora, bora, bora, bora, bora. Desse jeito cê me deixa louco. E o quê? Botando Davidson. Bora que é o animal na lapa. E aí, moreninha, como é que você tá? ATX, o Sideral já completinho aqui com a gente, meu irmão. Alô, Kiko. Ele é a primeira dama na área. Obrigado, viu, Kiko. Valeu, meu amigo. Qualhada também. Wilson Mix tá aqui do animal. Aqui. O Michael Tafarel da família Pop 10 também da evolução. Valeu! Senta. Ua, que delícia! O mascote, né? Senta. Essa aqui uma grisvez, vai pra todas as novinhas. Senta em mexeregão, fica em mexeregão. O Andrezinho de toda a equipe, sobra de Sony. Valeu, Andrezinho, obrigado, garoto. Se tu for educada, tem pra dupla tua amiguinha. Tira a Santorini da Santorini Produções. Falou, meu amigo Pascoal da Coyote. Que bate de volta. O Abraão também, lá com o Chico Gorassi. Vem gostosa, vem. A gente, ele, toda a equipe, um grande abraço pra você. Valeu, Júnior. A União Hightech Hi-Fi na área, garoto. Bora, motora de ti. O Leozinho também de Sony, obrigado, Leozinho. A Torre Pantera. Mari, curtindo aqui o animal. Vem pra festa do Búfalo. O Búfalo do Marajó. A evolução. Chifrada. Hoje você vai sentar. Essa aí é do meu parceiro MC Xerife. Xerife Soul, sente só aí como é a onda aqui no animal, garoto. O Búfalo do Marajó. Vou te levar, vou te chifrar daquele jeito. Até seu ponto de encontrar no escurinho. Você vai ver ao estase. Vou te levar, vou te chifrar daquele jeito. Até seu ponto de encontrar. Rafael e o Darlan já mandam falar da chifrada do animal. Pega pra gamar, tem isso Josias. Já mandou falar, a chifrada do animal faz as novinhas. Falou, meu amigo Fabinho da Vila, tá aí com a gente. Ele e a dona Camila também curtindo o Búfalo. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Ricardo Multimídia, garoto. A chifrada do animal é igual ao amor de um. Onde bate fica. A chifrada do animal é igual ao amor. Meu amigo Almir GDO também tá na área, tá no circuito. Obrigado, Almir, ele e toda a galera aí, valeu. Isso aí, MC Xerife. Rafael. Você vai sentir. Alô, Bruninho Virtual! É nossa sem noção, garoto! Você vai sentir. O Neguinho Batidão também dá língua a gente. Alô, Neguinho! Bora! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui partir o que o Búfalo não espera. Fui partir. Fabinho Bido! Rafaela Nunes também! Montanha Hi-Fi e a família do Cajuna! E partiu e o Búfalo me espera. Ixi. Bora espetacular! Mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular. Chega junto! Davidson já no meio da galera aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Meu grande parceiro Andrei tá aqui com a gente. Obrigado, Andrei. Obrigado pelo carinho. Grande Andrei Freitas está aqui do ladinho. Espetacular, professor Nenê. Sempre com a gente. O professor que é graduado nos Estados Unidos está aqui com a gente. Obrigado, professor. Ele e a primeiríssima dama Carla Cardoso ainda comemorando o seu aniversário. Obrigado. Bora, Montanha. Bora, Pascoal. E chama lá. Marajó! canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunça na sua mente. E as novinhas ficam louca e dão presente. Toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem. Eu sei que você deve estar imaginando esses moleques. O André Leal também tá aqui com a gente no animal. Não faz parte dos meus planos. Olha os meus planos. Pode chegar junto que hoje tem. Eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota, bota! Whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red. Quarteto Hi-Fi, essa galera tem moral aqui no animal. É badela na veia. Pra cima a latinha de cerveja. Danielzinho da mídia também, João Carlos. Da vizinho da evolução, gordo do whisky e a família sem noção. Tô de rolé, eu vou colar no crocodilo. Tô de rolé, eu vou colar no Pop Live. Liguei pra ela, ela foi pro Ouro Negro. E no Rubi falou que vai colar mais tarde. Eu vou colar ela no Búfalo do Marajó. Eu quero ver se você faz melhor. Tô de rolé na aparelhagem Pitbull. No Pocasão, olha a novinha, vai ser dó. Vem pra festa do Búfalo. Bora, Carinha Top! Um, dois, três, vai! Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. De blocada na cintura, a sanela que é largama. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido. Alô, meu amigo Cassinho dos Jesus! Balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Fome dos moleque da Baixada também tá com tudo e mais um pouco. John Lennon do Trio Ternura. A sanela que é largama. Bandido. A nossa família Freeboard também tá aqui na área. Os moleques da Freeboard. Bora, João Leno. Ele é a primeira dama. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha. O lobo do Krau também tá na área. Slap da Pantanal, meu irmão. É a Vigariane também tá de volta, Lariane. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. DJ Suelerson e Sávio, dos Jovens do Mir. DJ da Yamada, alô Guilherme da Yamada. E a torcida do Leão, bate na palma na mão, bota a mãozinha pra cima e canta. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Vem! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. E a torcida do Papão, a torcida do Papão, canta assim! Ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. A boquinha do animal, boquinha do animal. Ator, Pantera, Mary, Beleza, Rafa Thor também tá aqui com a gente, equipe Shop. E o Theo. Famílias, nós não presta também aqui no animal, garoto. Realizando a cabeça do toco e o toco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, bate... Bora, Carinha Top! É o aniversário do cara, meu irmão. Essa garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí. Os moleque top aqui na área, garoto! Tá chegando 5 anos, eles. Eles vão comemorar lá e aqui. Então pronto. Boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Fechamento é você. Poção. Eu não preciso mais beber. Por quê? Presença me deu onda. seu sorriso me dá onda. Você sentando no som me deu onda. Que vontade de te ter. Gordo Luiz que também carreira solo hoje aqui com a gente. Os exigentes da Coab, o Felipe Melo, também o Thiaguinho, o Farrista. E a sua primeira dama. Vem, vem. Bora, meu parceirão Frank, velho guarda. Frank Taxista, tá ali com a gente. O cara que é o rei da pista negra. E é espetacular. Meu amigo Pedro Davidson, lá do Cisne Branco. Juntamente meu parceiro Andrei. Dia 22 de julho. Presença confirmada no festival da Gó. Lá em Boa Vista, de Guatimuru. Vai ser uma onda total aí, meu irmão. Um abraço com muito carinho. Vamos nessa, Ellen da Natura, daqui com a gente, grande Ellen. Um abraço pra você, viu? Vamos lá, pra cima do jeitinho, Bosco! E a Catiane também, a família Big Balde aqui com a gente. Sente a magia do Marajó. Por equipe Aço de Coraci, alô Edson. Essa pressão toda vem do Marajó. O Edson é o cara das fronteiras, meu irmão. Final do mês tem Maranhão, viu Edson? Bora ver, papai. O Búfalo do Marajó. Alô, Julepe da Pantanal, também tá aqui com a gente. Hoje o Edivan trouxe ele, meu irmão. John Leno do Trio Ternura também, desde ontem com a gente no ladinho, coladinho. Valeu, John Leno. Bora, Vivi. O Tino das Angues, o Mesquita. Galera da Baixada também, alô, Bob. Falou. O som do animal já vai tocar, fazendo a galera. Bruninho Virtual, tá aqui no animal. Meu búfalo é rei, sente a magia do Marajó. E todos o meu búfalo é ele, é o melhor. Essa pressa... Olha o vício, meu capetinho. Vai, meu búfalo. Se necessita reggaeton, galera. O Balói da capa já chegou junto. Alô, Balói. Quanto tempo que eu não vejo o Balói, meu irmão. Bora, Balói. Ele, o Cassino dos Jesus, meu irmão. Evolução like.com já na área. Aqui. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía, po, hacer un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te revolta con tu swing salvaje. Sigue bailando que paso te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Já tá na área, meu parceiro, Júlio, tô de boa. Ele e a Débora, tô de boa. O casal que rompe fronteiras com o animal também. Valeu! Nossa família, tô de boa. União Hightech, Hi-Fi também, alô, DJ Júlio, alucinado. O Fabinho da Vila tá aí com a gente, obrigado, Fabinho. Ele também, a primeira dama, a dona Camila. Ricardo Multimídia, aqui. Hoy estoy aquí imaginando sexy bailar. Alô, Merendinha! Velha guarda Merendinha, meu xará, DJ Júnior Digital. Sexy baila y me deja con las ganas. O Búfalo do Marajó. O animal que conquistou o Pará. Bora aquecer! Fafazinha, na verdade, da equipe Aço aqui com a gente, valeu! Zé Filho, Jojo, Wesley, aqui com a gente no Animal, garoto. Hold me, hold me, squeeze me, squeeze me. It's for my pretty love because you know it's not easy. Hold me, hold me, yes, love me. It's for my pretty music, come we see the party. Yes, run, come give me loving, come give it to me. But when you give me loving, give me physically. And anything we do it naturally. Say, come on, make me do it, and we see the party. Tonight, baixada, me bora assim, pirando tudo no animal. Aparecer! União Futebol Pelada Peti! Julião, Michael Bucho! Bola, faz gostoso também, tá aqui com a gente! Chega aqui com meu amigo Júnior, tô de boa. Alô, garçom Punhoca com o Gia, você é garoto. Ei, Mesquita, tu vai me quebrar desse jeito, meu irmão. Tá chegando o aniversário da família Sem Noção. 5 anos, meu irmão, e eles vão comemorar no som que eles dão valor. Falou. Esse mesmo. Falou, meu parceiro André Vieira, tá aqui pela reta guarda do meu garoto. Segura, meu búfalo! É o meu xará, DJ Merendinha da Maui, minha irmã! Olha o Merendinha, aqui com a gente, mandando bem. Obrigado pelo carinho, valeu de coração, hein? Ai, cara. Solta de sopa. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão. Japa do conjunto Maguari também está com a gente. Os moleques da Friborja ali pirando tudo. O pai te ama, que vontade de te ter, garota. E a família nossa pressa também aqui com a gente, meu irmão. O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Ai, caralho. Chapado, doidão, loucão, malucão! Louco, louco, louco, louco! Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco! Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco! Quadrão! Lacoste de Guaraci também, valeu! Família sem noção, meu irmão. Aí conhece, aí conhece. Que o vale todo ficou louco. Bora, top, carinha top. Muito louco. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, muito louco. Louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco, louco. Ele gosta, ele gosta. Quando ela escuta, já quer embasar. Bora, espetacular! Um abraço, nosso grande parceiro, o Julião, está aí com a gente, junto com o Peixinho, obrigado pelo carinho, o casal Super Âncora! Alô, Vivi! Bora, Renan, obrigado pelo carinho, meu grande parceiro, Renan Céu e a Nai, por ali com a gente, o Edivan e a Vivi, o casal Super Âncora, por ali, detonando muito show aí com a gente, obrigado, valeu! Bora, Lobo! Esse é original! É o bonde do TNT, ela não precisa de... Nosso amigo DJ Lúcio, do Cidade Morena! Não... Tá aí com a gente também, alô Lúcio! Esse é muito velho, aguarda, meu irmão, grande abraço pra você! Sexta-feira, aguarda o animal por lá, meu irmão, que a gente vai balançar tudo no maquinão! Vendo, né? Tem o Búfalo! Búfalo! O Leozinho também de Sori, obrigado, Leozinho! Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela. Mano, mexe com ela não. É muito. Davidson! E aí, espetacular? Prepara o Brasil que ele chegou chegando, Davidson! Aê. Meu grande parceiro Tafarel lá do Sul! Brasil! Eita, fazendeiro desgraçado, meu irmão! Obrigado pelo carinho, Tafa! Vamos nessa, acorde tudo, Tafaré! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com... Urso da Fribourg também deu fuga nela e veio pro animal! Pode crer, urso! Assim, urso, assim, ó. Eu tô com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, a Rod é o Mandela. Fui, partiu, a... Deu fuga, deu fuga, deu fuga. Ela, fui, partiu, a Rod é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então a forra? Eu vou dar fuga. Meu Deus do céu. Fui, partiu, a Rod é o... Alô, DX do Sideral, hoje é aniversário do meu amigo Coalhada, meu irmão. Fui, e ele tá comemorando juntinho com a gente. Alô, Coalhada. Parabéns, tudo de bom, felicidades. É mais um aniversário seu que a gente passa junto, né, garoto? Pode crer, obrigado, viu, Coalhada. Ele trouxe logo toda a TX, meu irmão, o Kiko, o Wilson e toda a galera. Começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. E o quê? Dei um dinheiro rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Que? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Davidson. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Bora, meu motor, Adentinho, alô, Manu. Estamos aqui no Animal pra dançar. Olha o reggae now. Grande abraço para você, parabéns, tudo de bom, felicidades, garoto. Tô com saudade de você, viu, meu irmão? A gente deseja aqui pra você tudo de bom, felicidade, obrigado pelo carinho e pela amizade de muitos anos. Tamo junto, viu, Cláudio? Parabéns, garoto! É, Guadentinho, como é que tu esquece do aniversário do Cláudio, meu? Eu vim para conquistar, eu não vim pra me curvar, não. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Falou, meu parceiro Danilo Nalberendi, também tá aqui no Animal. Bora no reggae, bora no reggae, bora no reggae! Robson Roxy tá aí com a gente, ele e a sua mãezona, mais uma vez curtindo aqui o nosso animal. Falou. Obrigado pela vida, viu? Tiaguinho, a primeira dama, meu amigo Felipe também curtindo o animal, valeu. Boleza, japonês. Anjinho, estrelinha, toda a equipe, nós não presta aqui com a gente. Nos mostrou toda a verdade. Que o reggae prega paz e a igualdade, que nos deixou seus ideais, suas ideias, mensagens e paz, e nos mostrou toda a verdade. Estúdio 10 Produções, a sua melhor produção é aqui.